presença Romarte. Conectando C 95,3 FM para toda São Carlos e região e rádio.fiscar.br para todo mundo, queridos ouvintes, estamos de volta. Primeira edição inédita do ano de 2011 aqui em Independência Mate, número 174, transmitindo direto da Rádio Fiscar em São Carlos, interior de São Paulo, Brasil, para todo mundo aí presente, tanto na internet, no site da rádio, quanto no faradoeste.org.br/Independência Mate e outros lugares por aí fora. Pilotado aí hoje por novos integrantes, mantendo eu, Jovem Palerose, mas aí com grandes novos com pilotos mesmo, né? Grandes participantes que vão estar junto aí por esse mais um ano, né? O quarto ano de atividades do programa. Então, dá um alô aí, Felipe Marreco, Thiago Hardy. Salve, salve, ouvintes da Rádio Fiscar. Vai 2011. Não é só Rádio Fiscar não, cara, o mundão tá sintonizado. Inteiro, outras galáxias, já recebi um e-mail de uns planetas aí que eu não conhecia ainda, que falam que estavam sintonizados também. Então segura nós, 2011. Segura é nós. Isso aí. Edição do número 174, então, como a gente previu, mais ou menos no meio do ano, quando a gente completar 4 anos de existência, vamos chegar a 200 edições desse projeto que começou com um programa aqui na Rádio Fiscar, e é legal contextualizar várias outras coisas que aconteceram ao longo dessa história. Uma delas é aí quando a gente virou ponto de cultura, ano passado a gente virou ponto de mídia livre, entre outras conquistas e conexões que a gente foi fazendo aí. Esse ano, aí já adiantando, a gente prepara um primeiro festival de artes marcianas, e vamos se arriscando em várias outras coisas, um selo musical, que a gente vai contar tudo com muita calma ao longo de todos os programas. Afinal, aqui é um mosaico da nova música brasileira a partir das vivências de quem tá aqui, tá comandando o microfone. Ainda sendo construído, né? Não tá nada acabado ainda, a gente tem muito chão pela frente, né, João? De processo é isso aí, ó. Bom, quem quiser colaborar de alguma forma aí, tem nosso e-mail, independenciomate@gmail.com. Quem quiser entrar online aqui, estamos no MCN da Rádio Fiscar, radiofiscar@hotmail.com, né, na segunda-feira de noite. E quem tá na reprise aí é só se conectar com a gente. Tem MySpace também, .com/IndieOrMars, que é o mesmo do Twitter, né? E lá a gente atualiza de todas as coisas do projeto, da discotecagem radiofônica também, da outras datas e outras colaborações musicais mundão afora. Mas ô Jovem, e esse som legal que tá rolando no VG, cara? Opa, pode aumentar? Agora. Passa pra próxima. Aí, ó, somzera. Que vibe, cara. Sambinho gostoso. Bom, quem é ouvinte do programa já deve ter reconhecido, né? Porque foi o último programa do ano passado, a gente rolou a banda ao vivo aqui, né? O Cabana Café. É isso aí, sonzeira, né? Cabana Café, que veio, que tocou aqui em São Carlos, né? No finalzinho do ano. Quem escuta lembra, né? Como você disse aí, quem é ouvinte. Inesquecível. Além do show no Armazém, na Noite Fora do Eixo, fizeram uma transmissão independente, né? Aqui. A gente tá com um CD em mãos aqui, né? Com o original em mãos, e é um delicioso filtro de café, todo estilizado, como chama, o carimbo, né? O CDzinho também. Aquele lance bem artesanal, bem piratinha, autêntico, assim. Sim, né, assim, total, cara. Gostoso. Então estamos aqui com um coador de café na mão. E bem humorado, né, cara? Total, né? Piada. Meio. Tem uma leveza muito boa. Uma aqui, leveza. Né? Tem a ver com o som, tem muito a ver com sim, o som, né? Sim. Bom, a gente falou transmissão independente, hoje a gente tem uma incrível outra transmissão independente, né? Começando o ano em grande estilo, né? A banda que tocou com o Cabana Café no final do ano foi o Babi Jax e os Sicilianos, lá de Recife. E eles gravaram aqui na rádio também, então agora, início do ano, a gente tira do forno, né, essa gravação e a entrevista e tal, e recebe aí os mafiosos sicilianos. Do Mangue. Sonzeira também, né? Daqui legal. A pouco, né? Isso, mas pro meio final do programa, assim. O programa hoje tem várias outras coisas da hora também. A gente vai receber uma pessoa muito querida e sábia, que eu acho que quem já escutou o programa pode já ter ouvido falar dela, que a gente se conheceu ela, na verdade, em Rio Branco, no Acre, cidade de origem dela. E na época a gente está falando sobre o Festival Catra, o Festival Varadouro, né, que o Coletivo Catraia organiza lá em Rio Branco e tal. E agora ela vem pra cá, ela tá aqui, né, em São Carlos. Daqui a pouco tá no estúdio com a gente, a Carla Martins. Então ela vai contar várias das coisas que ela anda fazendo por aqui, essa transição junto com a Casa Fora do Eixo em São Paulo, novas atividades. O início do Fora do Eixo, né? Que ela tá muito no começo também da gestação dessa, da rede, desse movimento social, né? Conectando todas as partes do país. Sensacional entrevista, então, né? Daqui a pouquinho aí. Exato. Pra quem estiver curtindo. Outra coisa da hora que a gente vai ter aqui, já dá lista pra todo mundo, a gente vai comentar e escutar alguns sons, né? Da Teia Regional dos Pontos de Cultura, que a gente participou aí nesse último final de semana lá em Ribeirão Preto, né? Então, o ano passado a gente foi, por exemplo, na Teia Nacional, né? Que foi lá em Fortaleza. Fui tocar com a discotecagem radiofônica, trouxemos as impressões, uma cobertura disso tudo. E agora chegou a hora das teias regionais, né? Então, essa macro-região de Ribeirão Preto, Campinas, Barretos tal, e São Carlos, é óbvio, se juntaram lá em Ribeirão Preto para debates, para várias atividades e, entre elas, apresentações artísticas. Daí a gente estava lá e registrou para trazer aqui algumas. Foi bem coisas. Vibe no Teatro Municipal, um teatro que tem uma infra bem legal ali para. Tanto para os artistas quanto para o público. E, mano, foi uma celebração. A gente comenta com mais calma na hora que chegar. E dá uma aprofundada, né? Só para dar um gostinho mesmo para a rapaziada. Bom, e a gente começa, como sempre, com um bloco de pesquisas musicais aí, né? Sempre numa vibe mais tranquila. Puxando o log do programa 174 aqui no nosso software livre Rivendell, né, dando as coordenadas e desmistificando o processo para todo mundo. A gente monta a playlist antes e depois escreve lá, Independência Mate 174 e puxa, né? Já estão todas as músicas na ordem. Bom, a gente vai começar a escutar esse bloco de sarcástico, assim, né? Juntamos algumas bandas que fazem piadas com coisas sérias ou... É, um humor inglês, né, cara? Humor uma coisa ácido. Sofisticada. É, humor coisa... brasileiro, cara. Acho que o humor brasileiro é mais sofisticado, mais consegue ser mais, atingir ainda mais fundo. É mais sarcástico porque tem um balanço, assim, né, cara? Tem um... Sei lá, tá ligado? Tem um jeitinho brasileiro, né, cara? Jeitinho brasileiro é tudo. Bom, a gente vai começar a escutar uma banda que a gente tá fazendo uma espécie de cobertura do novo trabalho deles, porque a cada 2 meses eles lançam um som novo da trilha sonora do fim do mundo, né? 1, 2, 3 ou 4, desde o começo do ano passado começou a fazer isso. Essa, se não me engano, é a 6ª ou 7ª música que eles lançam, sempre pra download no site deles e sempre com um videoclipe. Daí eles sempre estão refletindo sobre isso, né? Sobre a desintegração desse planeta que vai acontecer no final. Todo mundo sabe, né, que o mundo vai acabar em 2012. Sim, já, sim. Já falou, já foi amplamente divulgado. Cara, acompanha Nostradamus desde sempre. E a gente vai escutar então uma música chamada Pezinho na Consciência, uma música nova aí. Depois tem uma galera que tem uma conexão até imagética com o Medusa 3 ou 4. Alguns integrantes que parecem, assim, outros integrantes do Medusa, mas é o Clave de Clóvis, grande rapaziada, firmeza também, já tocou aqui no Rock na Estação, ficou bem brother de todo mundo aqui. Quem sabe voltam algum dia em breve, porque eles fazem um trampo muito fino mesmo. E eles lançaram uma música recentemente, pilharam aí pelo Twitter pra gente, e vamos rolar aqui na maior felicidade o Samba do Ernesto. Uma espécie de paródia com influência latina, boliviana, sei lá. Então tá em casa, hein? Tá em casa. Bom, depois a gente tem mais coisas. Tem o Vitoriano, que você... grande sim, figuraça sim. Lá de... Conheci no Congresso Fora do Eixo, lá em Uberlândia. Exato. Um cara ligado aí à Rede 100, né? Rede Ceará de Música, lá de Fortaleza, né? Ativista. Tinha banda por lá e tal, e agora lançou o trabalho solo dele, né? Tá lançando, né? Tá no processo de divulgação. A gente tem uma cópia, uma das primeiras cópias em mãos aqui. A gente rola uma música dele do primeiro disco, desse disco, né? Que é do Vitoriano, e a música chama O Tutano e o Tempo. É tipo uma brincadeira até com o sobrenome dele, que é Tutano, né? A gente rola aqui Tutano e o Tempo do disco dele. E finaliza esse bloco de 4 músicas com uma banda chamada Sotádicos, uma banda lá de São Paulo, que eu conhecia porque o pessoal do Malditas Ovelhas foi tocar com eles no Centro Cultural da Consolação lá. Eu saquei, achei que tinha tudo a ver com essa vibe irônica, meio debochada, escrachada, com mais ácida, assim. Né? Sim, sim. Firmão? Vamos lá? Bom, começar de som então. Começando então com Meia Dúzia de 3 ou 4, Pezinho na Consciência. Isso aí. Vamos lá. Independência ou Marte aqui, escute diferente aí. Vai! Ai meu Deus, eu quero ficar rico. E o capitalismo ajuda a destruir o meu planeta. O que que eu faço? Eu quero mesmo é ficar rico sem o menor embaraço. E árvorezinho, e o coelhinho, o ursinho, o puff, o leãozinho. Mas a sobrinha, bichos escrotos, venham. É bicho, é bicho. Bicho morre, né? Morre, basta vir. Pense, eu compraria tanta coisa e desfrutaria tanto para ser infeliz. E o que eu faço? Eu gero lixo, jogo fora o meu espaço. E meu vizinho, os laguinhos e a florestinha, pantaninhos vão sumindo. Mas eu seria tão bonito e eu teria tanto amigo pra mostrar minha beleza. O que é que eu faço? Eu pago o show, eu photoshop, eu me maquio, eu viro pop, a pele boa, Elvis Presley, Michael Jackson. Vai ficar tudo bonito, bonito, bonito, até morrer. Mas morrer? Pezinho na consciência, pezinho no saco da mãe natureza. Um banco está seis caras, tudo um coala, um coala, três galinhas, um tatu, grande do casco duro. E um tatu grandão é caro. Afinal, é um bicho raro. Uma fazenda vale seis sítios, vale um resort, seis AP, vale um ranchinho, nos encanta a zona norte. E na zona norte é caro. Afinal, tem área verde, o ar puro foi faro. Um choro custa três alegrias, dois copos de pinga, duas pingas, seis paçoca, uma certeza, meu amor. E o amor não vale nada. Porque metade do amor é tristeza. Ai, mas eu seria caridoso e ajudaria tanto pobre, pagaria os meus pecados. O que eu faço? Eu dou esmola e caridade, eu compro bala no semáforo. E no criança esperança eu ligo tanto até que cansa. Você vai me bagunçar. se eu ficar, não sei de mim. Parece que eu vou morrer pra esperar o que não vai vir. É só miséria e meu amor. Já foi, e das burradas que eu fiz, da insanidade que permitiu que me entregasse ao caos, amor. E se essa dor vir a não passar, vou enterrar vocês aí. Tá faltando um pouco de tudo, um pouco de tudo. ainda tem, mas tá faltando pouco de pano, pouco de pano. Ainda tem, mas tá acabando. O tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. Sou Marte número 174, primeiro bloco aí de músicas sarcásticas, bom humor pra começar o programa, né? A gente escutou o Método de 3 ou 4, Pezinho na Consciência, Cláudio de Clóvis, Samba do Ernesto, o Vitoriano com Tutano e o Tempo, e a gente finalizou com o na verdade antes, né? A gente trocou a ordem, foi antes o Sotádicos com Economia e finalizando com o Vitoriano, Tutano e o Tempo. Então, dando continuidade a essa histórica edição, né? Primeira edição inédita do ano. Um bloquinho gostoso pra começar, tal, refletir, reoxigenar as ideias. E como a gente falou no começo do programa, recebendo uma convidada, assim, de... com uma imensa satisfação de ter ela aqui do nosso lado, assim, é uma coisa que transforma a energia do espaço pro que passa. Quem passa por... quem já passou por, pela sua terra também sente a transformação sensorial em todos os níveis possíveis. E a gente recebe aqui então a Carla Martins, querida Carlota, parceiraça aí do Circuito Fora do Eixo, né, que fundadora do Coletivo Catraia, aí tá desde a origem de toda a movimentação do país inteiro, e agora num período de mudanças, transições e outros acontecimentos aqui, tá com a gente aqui presente em São Carlos. Bem-vinda, querida, tudo bem? Tudo bem, jovem, obrigada, uma alegria estar aqui com vocês. Massa demais. Bom, família crescendo, renovando o programa sempre aqui e tal, e sempre legal ter gente circulando por aqui, pra gente é muito importante pra essa história acontecer junto, né? Manter o intercâmbio. Bom, difícil de até pensar por onde começar, mas acho que é legal você contar um pouquinho, assim, isso que eu dei a dica, assim, né? Desde as atividades culturais, assim, né? Desde até o pré-Circuito Fora do Eixo, né? Toda a semente que foi plantada, cultivada e até hoje está em gestão lá no extremo norte do país. Não é extremo norte, né? Mas no norte do país, ali em Rio Branco, né? Uma terra que para muita gente ainda é muito mística, mas para quem conhece sabe a importância e o símbolo, né? O trabalho na cultura que vem acontecendo nos últimos anos. Até a conexão com o resto do país todo, essa história que que a gente tá fazendo junto, assim, né? Então, que massa falar isso, né? Primeiro dizer que o Acre existe. Eu acho que vale começar dizendo que Rio Branco fica no Acre, que é um lugar tão, tão distante, e me surpreendo que de vez em quando alguém me fala, olha, a primeira pessoa que eu conheço do Acre, existe, né? Então o Acre existe. Obrigada. Quando começa essa movimentação do Circuito Fora do Eixo, na verdade isso é uma movimentação anterior, e é uma movimentação que, na verdade, veio pelo país num processo de reconstrução cultural do nosso país, um processo em que, quando você fala extremo norte, não é extremo norte, mas de alguma maneira é como se fosse. Ah, está extremamente do país, né? Está extremamente distante. O Acre é mais perto que o Peru e a Bolívia do que Rio de Janeiro e São Paulo. Claro. Se a gente entender que Rio de Janeiro e São Paulo, de alguma maneira, se transformam meio em um centro do país, né? Ou um polo cultural. Então, quando o Circuito Fora do Eixo surgiu, com esses produtores do Acre, de Uberlândia, de Cuiabá e de Londrina, inicialmente, a ideia era uma articulação para fazer esse intercâmbio, para fazer como é que circulava. Se havia um eixo, quem não estava dentro desse eixo estava fora. E aí, geográfico mesmo, exatamente, assim. Precisava encontrar um formato de circulação. Não estar no eixo não significa que a produção cultural seja desqualificada, ou esteja fora, ou esteja aquém do chamado, entre aspas, eixo. Mas talvez sem a possibilidade de circulação, sem a possibilidade de estar presente, sem a possibilidade de assumir os espaços que a cultura, ao longo de toda a sua trajetória histórica, veio assumindo, né? Então, o Circuito Fora do Eixo, quando surge, junta esses anseios todos desses produtores, e a gente pode dizer que é um circuito jovem, vai cumprir 6 anos agora ainda, né, praticamente, e é um circuito de encontro de produtores culturais desses estados que a gente citou, nessa expectativa de como é que a gente circula, como é que bota os produtos de Cuiabá, né, do Mato Grosso, do Acre, do Paraná, de Londrina e de Uberlândia, em Minas, dentro de um circuito. E aí surge o circuito, né? Se a gente fala mais rapidamente disso, tentando dar uma visão um pouco mais rápida de toda uma história que eu acho que é até um pouco mais complexa. Sim, a gente vai registrando fragmentos. Exatamente. Assim, tipo, contando essa história em vários capítulos. Mas esse encontro desses produtores gerou isso, né? Gerou esse anseio de criar esse espaço de circulação, de intercâmbio. A gente sabe que cultura e música, o circuito inicialmente se pautou na música, e aí porque havia claro que esses 4 lugares, por uma feliz coincidência, talvez não só coincidência, mas talvez pelo próprio processo que a música tem, tinham festivais de música, tinham movimentos, festivais que resultavam de movimentos musicais desses locais. Então, inicialmente, uma parte desses encontros partiu desse, como se circulava até inicialmente dentro desses festivais que esses grupos tinham entre si, né? E a partir daí se estabelecendo uma rede muito mais bem tecida, né? Mais complexa, onde passou a ter não só a presença da música, mas a presença de outros atores culturais, como hoje tem o próprio palco Fora do Eixo, no Circuito Fora do Eixo, as frentes de audiovisual, de artes visuais que começam a se fortalecer. E aí desse encontro começa essa inserção. Para o Acre, eu acho importante citar quando as bandas, algumas bandas nossas, que hoje são mais conhecidas nacionalmente, como é o caso dos Porongas, da banda Filomedusa ou do próprio Caldo de Piaba, bem recente, aparecem, né? Se posicionam em um cenário mais nacional, passam a ser citadas ou conhecidas. Essas bandas, na verdade, são resultantes de trabalhos musicais que buscavam uma ponte com essa história dessa identidade amazônica que o Acre tem, e aí buscavam na história de músicos e artistas locais, no caso do Acre, os mais para trás, e também uma necessidade de estarem presentes, se inserindo dentro de um circuito musical maior. Então, pensando assim, como produto, como inserção, essas bandas me vêm como um bom exemplo da inserção que o Acre passou a ter a partir disso. Claro, isso é muito pequeno diante da grandiosidade que o circuito tem e que o circuito foi ganhando ao longo desses anos, né? Esse circuito que antes tinha essas cidades, ele hoje se converte num circuito que se ampliou e articula o país inteiro. E talvez isso seja o mais interessante, né? A ideia da montagem dessa rede, dessa quantidade de gente mobilizada, participando, produzindo, se inserindo, buscando um espaço e um posicionamento do que a gente pode dizer de uma nova ordem mesmo, de estabelecimento de uma perspectiva de uma ordem social diferente para a cultura do nosso país, né? E aí, fazendo as pontes também da cultura com o nosso país, com o resto do mundo, né? Com a América Latina e provavelmente... Cada vez mais expansão mesmo. Cada vez muito mais expandida, né? Muito mais elastecida essa rede. Uhum. Mas fala. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, o que você sente, assim, desse período de transição mesmo, assim, né? Que tem todo um trabalho que acontece lá e agora é o momento, assim, que você falou, tá expandindo para outros lugares... Assim, o ano passado foi bem simbólico dessa ocupação do eixo, né? De alguns espaços, assim, com fora do eixo no sentido ideológico, mas dentro do eixo, né? Com o Festival em Rio, Festival de São Paulo e tal. E agora é uma nova perspectiva, assim, totalmente nova mesmo, assim. De outra fase mais estratégica. De outra fase mais estratégica, estando no coração da maior cidade do país, uma das maiores cidades do mundo, estando numa casa mesmo, assim, que várias pessoas, como você, migraram de outros extremos do país... para se concentrar e juntar forças, assim, né, nessa terra que é conhecida por uma coisa totalmente contrária do que são os preceitos do circuito, né? Tem uma terra muito mais de um capitalismo selvagem, mais dessas até chavões que são construídos pelos meios de comunicação, pelo mainstream, por várias outras coisas. E o Fora do Eixo chega, de certa forma, para lidar com isso, assim, cada vez mais ocupando... esses espaços ou tomando de assalto esses espaços com o seu jeito de ser, né? Com sua identidade, com seus valores, tá? Eu acho que assim, tem a história do intercâmbio, da migração, né? Eu acho que é importante, né, essa casa Fora do Eixo de São Paulo nesse momento, onde estão sendo congregadas pessoas de vários lugares do país se juntando para terem uma frente, né, nessa brincadeira de o fora no eixo, como alguns brincam, ou brincando que o fora está dentro do eixo. Mas, enfim, na verdade, eu acho que também é uma boa provocação, no sentido de que os espaços precisam ser ocupados e as possibilidades que podem surgir dessas presenças, dessas pessoas que trazem e que fazem os encontros com quem está aqui podem ser bastante interessantes. Eu não imagino como seja, jovem. Para mim é muito surpreendente, mas assim, tem uma coisa que eu acredito realmente, que é: as mudanças do mundo, qualquer coisa que a gente possa imaginar, que possa ser uma reconstrução, um renivelamento social no mundo, ele passa pela cultura, não tem jeito. As pessoas, elas vão se encontrando. Eu acho que as pessoas precisam descobrir onde elas se encaixam nessa história, né? Com os diversos movimentos culturais, por assim dizer. Então, essa história de estar em São Paulo, poderia ser São Paulo, mas poderia ser qualquer outro lugar. Na verdade, é São Paulo por tudo isso que você citou, porque acho que tem a história emblemática dessas pessoas trazerem esse posicionamento fora do eixo para dentro de São Paulo. Claro, isso abre muitas portas, isso abre inclusive as portas. Eu imagino, por exemplo, que muitos parceiros nossos do Norte, dos coletivos, falavam assim: não, a gente teve um encontro dos coletivos do Norte, agora recentemente, no 6º Festival Varadouro, que é o festival que nós realizamos no Acre, o coletivo Catraia. Quando a Regional Norte se encontrou e a gente falou assim: e agora? A gente, quando você migra, será que a gente vai sentir? Eu digo: não. Primeiro que a gente abre espaço para mais gente. Ninguém está saindo para deixar uma frente desguarnecida, ao contrário. A gente deixa uma frente fortalecida e abre espaço para fazer pontos para outros estarem seguindo, entende? É como se a gente fosse fazer as pontes. E que eu acho que isso é o mais importante, né? É como se a gente viesse também para fazer as pontes que o Fora do Eixo já faz. Na verdade, a gente vai trazer ou vai reposicionar o trabalho em outro lugar dentro da mesma ótica, que eu acho que essa ótica do intercâmbio, da circulação, do elastecimento de uma rede de cultura propositiva, que aí hoje já agrega artistas dos vários segmentos artísticos, na verdade não artistas, militantes de cultura de vários segmentos artísticos, seja da comunicação, seja dos próprios fazeres artísticos, numa perspectiva maior. Né? A gente amplia isso assim. E aí eu fico imaginando mesmo que esse encontro deve promover ou promoverá coisas bastante interessantes. É óbvio que é muito novo. Né? E também eu não acho que ele é eterno, eu acho que ele é um tempo. Claro, processão. É um processo enorme, né? Até para quem fica no Acre, que vai tocar o 7º Festival Varadouro, para quem vai ficar tocando o Grito Rock, para quem vai ficar tocando o Calango em Cuiabá, que ao mesmo tempo nós vamos estar dentro disso também. É uma renovação, né? Interna, assim. E abrindo o caminho, movimento, né? Claro. Movimento, se ficar parado, se ficar as mesmas coisas sempre, não faz sentido. Assim. Claro. E a configuração está no DNA até. Claro, exato. Hoje eu vinha conversando, quando estava chegando aqui em São Carlos, e falando, olha, a coisa ela não é jovem porque tem gente jovem de idade. A coisa é jovem porque ela tem o DNA de ser jovem do ponto de vista da construção, de ser propositiva diariamente, de ter a possibilidade de se renovar todo o tempo. Então é isso que faz um trabalho ser jovem. Então é essa perspectiva que a gente está construindo e está trabalhando, que ela agrega jovens e pessoas e artistas com várias caras, com vários formatos, mas a possibilidade é que esse circuito se mantenha jovem eternamente, pela maneira que ele pensa, ou pela maneira que ele se constrói, ou pela maneira que ele se renova. Tem esse DNA desse fazer, dessa reconstrução todo o tempo. É uma rede, se amplia, se elastece, se encolhe às vezes para vir com mais força, mas é um movimento vivo. Então eu não tenho dúvida disso, assim. Uhum. Legal. Bom, acho que a gente, assim, poderia ficar falando durante mais 4 programas, assim, eu acho, mas não sei, né? Acho que tem outras coisas pra rolar também. E não sei. Tem alguma consideração final, alguma ideia, alguma palavra profética, xamânica, alguma luz para nós, meros mortais? Para nós todos? Nada. Na verdade, primeiro agradecer o espaço aqui. De vocês aqui, dizer que é muito interessante o projeto, eu não conhecia, sabia que eu ouvia falar da rádio, mas não conhecia, achei bastante interessante como proposta. Acho que a rádio mostra uma perspectiva também para a música bastante interessante, para a divulgação de cultura bastante interessante, e isso é legal, isso também é fora do eixo. E acho, né, agradecer o espaço. O espaço é nosso, construído. E acreditar que a gente possa se encontrar outras vezes aqui, que nós vamos continuar com as pontes, que o Fora do Eixo continua fazendo essas pontes que liga. Essa é a possibilidade, talvez, de imaginar que alguém que está no extremo ocidental da Amazônia, que é Manso Lima, que é uma cidade do estado do Acre, possa estar se comunicando e pensando numa possibilidade de circular com uma música produzida ali, às vezes uma música de um grupo indígena, com alguém que está na ponta, no sul do Brasil, numa parte do Brasil que para a gente às vezes é completamente desconhecido. Então essa possibilidade que o Fora do Eixo cria talvez seja a mais animadora ou a mais interessante que a gente possa ter, de como é que a gente vai fazendo as pontes. Tamo junto aí. Tamo junto. Fazendo as pontes. Bom, obrigado demais, querida. Até a próxima, né? Como você mesmo já disse, seja aqui ou na estrada, em qualquer outro lugar, né? A conexão será retransmitida para todo mundo. Bom, quem quiser saber mais sobre o que a gente começou a falar, né? Acho que é uma história também, como os outros capítulos que a gente vai retomando e vai fazendo as conexões para todo mundo entender melhor, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre a Casa Fora do Eixo, tá lá. Inaugurou hoje, né, o site. Exatamente. O site da revolução no coração da. Inaugurou hoje e já tá com 200 notícias. De conteúdo já. Que frenético, né, galera? Que tá. O movimento é frenético. casa.foradoeixo.org.br. Tem lá várias coisas muito legais, agenda, destaques, uma explicação fora do quê? Chega junto, galeria de fotos links aí com vários artistas. Divertido, cara. E as primeiras atividades, né? Amanhã, terça-feira, né? Dia 1º de fevereiro, vai ter a primeira Noite Fora do Eixo no Cedo e Sentado ali, né? No Estúdio SP. Então, semanalmente, artistas estarão presentes 9 horas da noite, né? Pra quem tá em São Paulo, quem quiser esticar lá pra lá na Rua Augusta. Semanalmente vai ter artistas lá, sempre gratuito. E grande parte desses artistas vão estar em conexão aqui com o interior de São Paulo, então... E Fora do Eixo peso, total. Né? Sucesso total. Muita gente vai circular por aqui, que vai estar por lá, vai contando suas experiências. A gente vai... Muita coisa pra acontecer. Muita água pra passar debaixo dessa ponte. Muito rio, muita vida. Bom, é isso aí, gente. Pra gente coroar essa belíssima conversa aqui com a Carla, a gente vai escutar alguns sons lá de Rio Branco, né? Ela deu a deixa, né, do Filo Medusa e Los Porongas. A gente começa com o Grupo Capô, na verdade. Capô, que ótimo. Que é Seringal Astral, né? O nome da música. Que é o nome que, pelo menos, eu não sei como foi ano passado, mas em 2009 a gente, inclusive, falou, você refletiu junto com a gente no programa tal, sobre o sentido do Seringal Astral, que era o nome, né, do espaço do ainda festival. É. Ainda foi é. Esse ano de 2010 também, o Seringal Astral, isso era por muito tempo. A galera é psicodélica lá no Acre. A gente tá no meio da floresta, o Acre é uma... Existem cidades que tem floresta dentro, o Acre é uma floresta que tem uma cidade dentro. Eu acho que é a melhor definição. Tem que ser, né? E a gente escuta depois então o Caldo de Piaba, banda que já teve por aqui duas vezes no programa, tocando ao vivo no estúdio e tal. A gente escuta People One. Depois o Los Porongas, que ela citou, né? Que estão radicados em São Paulo há um tempo, mas vivem em conexão lá também. Estão para lançar o disco novo, Lançaram agora recentemente o disco novo, o segundo álbum. A gente tá aqui com Sangue Novo. O segundo depois do Silêncio. A gente tá com o single aqui que a gente já encontrou para baixar Sangue Novo. E depois a gente escuta a Filomedusa, né? Que não tá mais nativa, né? Ou tá, não, por enquanto a Filomedusa tá com a vocalista aqui em São Paulo um tempo. A Carol, né? A Carol. O Danielzinho agora é secretário de Educação do Estado. E o Saulinho toca no Caldo de Piaba. E no Capô, né? E no Capô. O Saulinho é multi-instrumentista. Recentemente tocou até com os Porongas. Com os Porongas, é verdade. Bom, então a gente escuta Filomedusa com Morte em Vida aí pra... amarrar melhor essa história e contar um pouquinho mais de Rio Branco no Acre, terra da nossa querida Carlota aqui. Vamos de som então, Independência Marte, som diferente aí. Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yadu, Yad Comprar aqui. Foram meus amigos. Família que você escolhe, né, cara? Certeza. Bom, brincando com a música do Cabana Café que a gente tá escutando no fundo do nosso BG, a gente voltou desse belíssimo bloco aí com bandas de Rio Branco no Acre. A última foi a Filomedusa, antes Los Porongas, né, com um single novo deles, chamado Sangue Novo. É, Caldo de Piaba com People One, e começamos com o incrível grupo Capu, Seringal Astral. E o legal que a gente tava continuando a conversa aqui com a Carlota, né, que foi a grande, o epicentro desse bloco, digamos assim, e ela tava contando mais histórias aí, né, sobre toda a vibe Seringal Astral e outras coisas místicas lá da terra. Então fica aí a curiosidade para quem quiser correr atrás, saber mais informações, né. Bom, mas a história segue aqui. E nesse momento a gente chama o incrível quadro Brado Retumbante, então que a gente solta uma vinhetinha e entra de cabeça nesse assunto. Brado, brado, brado, é isso aí, então. O Brado Retumbante de hoje, como a gente tinha pré-anunciado, é sobre a teia regional dos pontos de cultura que aconteceu em Ribeirão Preto no último final de semana. Eu, Jovem Valeroso, estava lá, Thiago Hard também, e outro co-realizador do evento, mestre de cerimônias e tudo mais, era Carlos Eduardo Magalhães, o Dudu, que tá na linha com a gente, irmão. Alô, alô. Alô, alô, estou sim, Juvenal. Tá lá. Jovem Palerose, Cardeco, Mr. Serra Leoa, Carlota, Marreco. Boa noite a todos. Salve, beleza. Salve. Ele tá na... Carlos Magalhães está na distante, longínqua cidade da sede, né? Cidade sede, é isso? Sim, estou aqui, na verdade, na Zenstorm agora. Na Zenstorm, na incrível Zenstorm. Que estou, na frente do computador, conectado aí com o mundo inteiro, acompanhando o programa Independência ou Marte, recuperando-se ainda desse grande turbilhão de emoções que foi a teia regional Macro Ribeirão Preto, Central Franca Barretos, né? uma realização aí nossa do Ponto de Cultura Independência Omate e do Centro Cultural Lumilá, né? Através do Ponto de Cultura Ilê de Dudu. Legal. Bom, eu acho que é legal a gente dar uma contextualizada, né? No ano passado a gente fez uma cobertura, né? E todo um registro, contamos mesmo as experiências ali da Teia Nacional, que foi em Fortaleza, né? A gente foi selecionado com a discotecagem radiofônica Independência Omate para tocar no evento, mas passou os outros dias, você ficou também lá no fórum, né? De debates, e aqui, na verdade, é um recorte disso, né? Tem vários lugares que fazem isso no país inteiro, juntam seus pontos de cultura. E é uma articulação muito intensa, né? Um debate e tem a mostra artística. Eu acho que é legal você dar uma passada por todo esse formato do evento mesmo, como que foi concebido, pensado e aconteceu na de fato mesmo a história no último final de semana. Não, muito pertinente essas colocações, porque essa história toda começa realmente no passado, ainda na Teia de Guarulhos, em que um grupo de pessoas ali se encontram num bar na madrugada, né? E começam a perceber que poderiam fazer coisas em conjunto, né? Dessas ações em conjunto, a participação com a rede de pontos de cultura se intensifica, e como você colocou, a Teia Nacional de Fortaleza, a gente chega com a discotecagem radiofônica, né? Chega com a exibição do Testemunho Oculto também, né? Chega no fórum, no campo de articulação política, estética, muito fortemente. E aos poucos a gente vai desenvolvendo uma parceria muito firme com o Centro Cultural Lumilá e realiza os entrepontos, né? Os próprios ouvintes aí do Independência Omate já puderam escutar as gravações feitas em Tirapina, por exemplo, da família Pedra Negra, com o Zé Hermocinista Sussas tocando também, ou a própria Foché, que foi realizado aí numa noite fora do eixo aqui em São Carlos mesmo, né? Uma série de encontros, de ações, aí sai filme, sai texto, sai vídeo, sai programa de rádio, né? E o desdobramento clímax dessas parcerias realizadas entre os pontos de cultura, né, desatrelado ao Estado nesse momento, né, foi a Teia Regional, que aí a gente assimila um modelo de organização da rede de pontos de cultura já desenvolvido pelo Estado e replica, né, a sua estrutura de mostra artística e debate político, né? E reúne aí mais de 20 pontos do estado de São Paulo para pensar os rumos, né? O futuro do programa Cultura Viva, que sofre aí grandes pressões por conta das faltas de pagamento do Ministério da Cultura, né? E também grandes expectativas e perspectivas por conta da diversidade cultural que eles reúnem e o potencial de transformação da sociedade através da cultura. Então, a gente pôde, em Ribeirão Preto, abrir uma seleção de mostra artística, em que os pontos propuseram sua participação, e também fizemos festa também, fizemos reunião, né? Tivemos conversas, diálogos, as pessoas ficaram no alojamento, muitos convidados de fora, e tudo isso permitiu uma grande aproximação aí das pessoas envolvidas e uma grande vontade de dar continuidade a esses trabalhos, Jovem Paderose. Carlos Magalhães, você que foi aí um porta-voz do evento, né? Fez a interlocução aí com todos os convidados, ali acompanhou todas as apresentações também e tal. Queria que você falasse um pouco mais da mostra artística mesmo, assim, né? Quantos pontos que se apresentaram, cerca de uns 15 pontos mais ou menos de cultura se apresentaram numa estatística, alguns com várias pessoas no palco, né, mostrando bem forte esse teor de formação, né, que tem a ver com os pontos de cultura. E é legal também com várias linguagens, né, desde uma coisa mais de matriz africana mesmo, ligado à cultura popular, ou representações teatrais, sei lá, capoeira. A gente trouxe uma marca mais alucinógena, extraterrena pra coisa, né? Mais rap experimental. Mas teve rap, teve dance hall, teve, sei lá, uma mistura de várias coisas. Né? Teve teatro, dança, né? Como a gente falou. De rua. Teve cinema. Escola de samba. Escola de samba. Queria que você falasse um pouco, assim, refletisse um pouco sobre essa diversidade que... Como se fala, né? A diversidade viva mesmo, a cultura viva ali no palco do Teatro Municipal Ribeirão Preto e tal. Eu queria que você desse um pouco sua visão sobre essa mostra artística mesmo. Cara, isso aí que você tocou realmente nesse momento que você entende como a cultura é viva, né? Nessa grande reunião de apresentações artísticas. E a gente já pôde vivenciar isso também, né? Sacar esse potencial lá na TI em Fortaleza. Mas especificamente Ribeirão, o que, que houve? A gente conseguiu colocar no palco, né, colocar dentro do Teatro Municipal apresentações que aparentemente não tem relação alguma, talvez, né? Muitas ligadas à matriz africana de cultura, mas também com muita influência já de uma brasilidade, né, de um contexto nacional. Também manifestações ligadas à arte europeia, americana e todas contaminadas também por uma brasilidade, ou seja, era um mundo representado através de manifestações simbólicas, né? E isso foi muito foda, porque muito interessante, porque permite ao público e a nós que estávamos presentes entender que os limites do imaginário são possíveis de serem rompidos. Entender que é possível, através de uma cultura viva, convivermos no mesmo país com respeito, tolerância, igualdade e valorização da cultura que cada um desenvolve. É, e isso, quem tem a ganhar é a sociedade toda. E a curadoria, então, conseguiu linkar vertentes culturais que aparentemente eram distintas e no final até acudiram num encontro, como por exemplo o Zinho Trindade com os aeromoços e apresentando, né? Uma coisa que foi ali a cultura viva que permitiu que acontecesse uma série de fatores ali, por exemplo, que eram de produção, mas às vezes é muito mais do que isso que aquele encontro estava acontecendo, né? Exato. E daí disparar uma vontade de repente estar fazendo um trabalho com rap, de repente estar fazendo um trabalho com as artes visuais, com o audiovisual, né? E aí por aí vai, a coisa é muito interessante. Eu achei que esse é uma das grandes forças da TEIA, né? Essa manifestação diversa em um mesmo espaço. É muito louco, porque é uma bagagem que as apresentações trazem, que a gente nem imagina. Por exemplo, uma peça infantil de Pradópolis, que chocou. O Quilombo de Pedra. Foi apresentado, era uma galera criança e adolescente, sabe, de 8 a 15 anos. Mas falando coisas de vida, né? Lições de vida, expressões assim, da história da cultura, né? Chocando pela arte mesmo, assim, né, cara? Fazendo todo mundo refletir no teatro, 200 pessoas refletindo ali, vendo um teatro aparentemente infantil, né, cara? E uma dramaturgia totalmente ousada, né? Cabulosa. Que era no presente, passado, ousado, olhar no futuro, né? O espaço físico se transformava, o cenário se transformava pela própria ação dos atores com os objetos de cena, né? Não era nem um texto linear. Muito maduro. E um drama intenso, sabe? Ninguém, sem final feliz. Uma parada que é um choque de realidade, que é a realidade que as pessoas vivem, né? Interpretado por crianças e adolescentes que, aos olhos de uma pessoa leiga, nunca imaginariam que iriam ter tamanho impacto e crítica social na sua interpretação. E isso que é uma grande surpresa, né? Acho que tudo foi uma grande surpresa e foi muito bom viver esses dias aí, todos nós. Com certeza, com certeza. Bom, na verdade vai acontecer várias atividades ao longo do ano todo, né? A gente contextualizou no início do programa, quem quiser saber mais, procura nossos sites, né? Tanto no Massa Coletiva quanto no Independência ou Marte, a gente vai contando aí também fragmentos dessa história, dos pontos de cultura, todas as conexões que acontecem a partir do Independência ou Marte, né? Conexões Solidárias, que é o nome do nosso ponto, mas uma família bem grande aí, construindo essa cultura viva, como a gente disse. Bom, a gente vai contando ao longo da história, Dudu sempre presente também, sempre na conexão, mas a gente vai escutar alguns sons agora, man, pra coroar, né? A gente gravou alguns sons, principalmente no domingo, né? No sábado, dia 29 de janeiro agora. Então a gente vai começar escutando o Ponto de Cultura Ibaú com Puxada de Rede, né? Que era uma interpretação ali, na verdade tinha artes cênicas também rolando, né? Todo um lance de interpretação da relação do homem com o mar, com a pesca e tudo mais. E alguns cantos aí afrodescendentes, né? Pra meio que lamentos e outras evocações espirituais, né? E projeções do Barravento de Glauber Rocha também. Também, exatamente. Espetáculo multimídia. E Jovem Padrão, só para dar uma informação, fazer uma divulgação importante, que quem também quiser acompanhar um pouco dessa história, entrar em www.orunmila.org.br. Ah, exato. Orun é O-R-U-N-M-I-L-A. Exato. Lá tem bastante coisa também. Foi um prazer estar com vocês, ouvintes todos, e eu vou escutar essa sonzeira daqui e tá divulgando para todo mundo. Exatamente. Além do puxada de rede que a gente falou, lá do Urumilá, que nem o Dudu falou, a gente vai escutar o coletivo Família Pedra Negra, né? Que já teve aqui no programa, tanto em entrevista quanto em sons aí, mandando novas vertentes do rap, né? Fusão com dancehall, com raga, com outras vertentes do reggae também. E a gente finaliza na incrível Jane ali que você citou, né? Aeromoças. E na verdade o público todo subiu no palco nessa hora, que o Zinho Trindade, o espírito do coco prevaleceu ali, juntou gerações. Só precisa ser puxado. Só precisa ser puxado, uma palminha. E tudo acontece. Ciranda, mais uma ciranda espacial marcando presença, dessa vez no Teatro Municipal de Ribeirão Preto. A gente escuta um pedacinho dessa celebração aqui também. Valeu a participação, Dudu. Vamos de som aqui, começando então com Ponto de Cultura e Baú, puxada de rede. Independência ou Marte, escute diferente. Inizé, Nilé Lotô, Emanzaô, Acota Pelebê. E a Oromio. Inizé, Nilé, Lodô, Odô, a samba, a Eremancelô. E a Oromio. E mami banda, e mami banda, e ô mami banda. Selecta Robson. Yo. Então vamos lá. Yo, eu tenho amor pela música que faço, pelo som que não foi fácil. Eu tenho amor. Aqui não tem maquete, não se mede, não se repete. O que gera estresse, outrora do universo, amor. Amor que não se encontra, descontrola a autoestima e o controle. Seu objetivo em percalina, tenho sinopse. Quando escuto o mal, desencoste-me. Que vem dessa geração, é sem sangue, sem morte. Aposto na sorte com o amor, sem boicote. Telescópio é uma sorte, tudo que houve de sorte. Então descanso o cerebelo no travesseiro. Amor apoia os maloqueiros, não os primeiros. Rasta para me mostra, amor a paz em primeiro, não em último. Sentimento múltiplo pela sincera disputa. Negativo é o ativo que apoia o positivo. Efeito ódio, desconversou. Eu tenho amor pela música que faço. Tenho amor. Tenho amor pela música que eu faço. Tenho amor. Amor pela música. Tenho amor pela música que eu faço. Tenho amor. Amor por lutar pela força. Tenho amor pela música que eu faço. Tenho amor. Não é preciso aprender a amar pra ser amado. Às vezes o silêncio deixa o outro ocupado, preocupado, limitado de suas ações. Mas nem por elas, falso não está em condições de respeitar pra ser respeitado. Inimigo da própria cor, quem falou que é inaceitável incomoda, sinceramente incomoda. Mas tomei cuidado pra não bambiar na corda. Eu acordo pra vida com indignação de saber que um dia por seu nome numa canção. Um lamento, vivo o momento, e aquele era bom. Humilde leva a vida com o coração. Fácil, difícil, arrogância, precipícios. E tão distante é que tenho saudade do início. Que tempo bom, que pena que já passou. Só de pensar pela época, o sol radiou. Tem o amor, tem a música que eu faço. Tem o amor, tem o amor. Tem o amor pela música que eu faço. Tem o amor. Tem o amor pela música que eu faço. Tem o amor. Tem o amor pela música que eu faço. Tem o amor. Tem o amor pela música que eu faço. Tem o amor. Tem o amor pela música. Vamos fazer um que aqui, eu faço. Se vocês quiserem vir, é uma música aí, aí vocês vêm aí. Vamos lá. Ah, desse jeito eu vou ter que fazer um coco, né, meu? Vamos lá então. Vem com nós assim mesmo, que nem tá a palma. Oi! Coco dendê trapiá, dá no jeitinho de embolar. Coco dendê trapiá, dá no jeitinho de embolar. Embola pai, embola mãe, embola filha, embola toda a família, que eu também quero embolar. Embola pai, embola mãe, embola filha, embola toda a família, que eu também quero embolar. Coco dendê trapiá, dá no jeitinho de embolar. Coco dendê trapiá, dá no jeitinho de embolar. Embola pai, embola mãe, embola filha, embola toda a família, que eu também quero embolar. Embola pai, embola mãe, embola filha, embola toda a família, que eu também quero embolar. Yaya, três cocos, siricóia, miudinho. Yaya, três cocos, siricóia, miúda. Yaya, três cocos, siricóia, miudinho. Yaya, três cocos, siricóia, miúda. Passo daqui, passo dali, passo pro canto. Eu daqui não me levanto, eu morro doido de apanhar. Passo daqui, passo dali, passo pro canto. Eu daqui não me levanto, eu morro doido de apanhar. Yaya, três cocos, siricóia, miudinho. Yaya, três cocos, siricóia, miúda. Yaya, três cocos, siricóia, miudinho. Yaya, três cocos, siricóia, miúda. Passo daqui, passo dali, passo pro canto. Eu daqui não me levanto, eu morro doido de apanhar. Passo daqui, passo dali, passo pro canto. Eu daqui não me levanto, eu morro doido de apanhar. Oi, dá no nego você não dá. Tira a faca, bala, faca, bota a faca pra rolar. Oi, dá no nego você não dá. Tira a faca, bala, faca, bota a faca pra rolar. Oi, dá no nego você não dá. Tira a faca, bala, faca, bota a faca pra rolar. Oi, dá no nego você não dá. Atira a faca, mala, faca, bota a faca pra rolar. Oh! Olha o coco! Coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco. Três cocos, siricóia, miudinho. Yaya, três cocos, siricóia, miúda. Yaya, três cocos, siricóia, miudinho. Yaya, três cocos, siricóia, miúda. Oi, siricóia, miúda. Coco, yalho, coco, yalho, coco, yalho, coco, yalho, coco, coco, yalho, coco, yalho, coco. Ai! Ah. Oi, pediu bem coca em bolo. Oh. Marca o bumba aí, marca o bumba aí. Marca o bumba aí, marca o bumba aí. Aê! Segura esse bomba aí, minha filha! Ó! Oh. Ô, oh, no sétimo turno. túnel da Rocinha. Quando o trem corria disparada, quando chegou na retaguarda, o trem pulou fora da linha, atendendo os amigos que ali vinham. Mané Pedro não podia ter demora, com cabelo ele fez uma escola, uma alavanca com dois cordões de mil. Novamente botou o trem no trio, maquinista tocou e foi-se embora. Ai Maria, ai Maria, ai Maria, Maria é meu amor. Ai Maria, ai Maria, ai Maria, Maria é meu amor. Hoje no sétimo túnel da Rocinha, quando o trem corria em disparada, quando chegou na retaguarda, o trem pulou fora da linha, atendendo os amigos que ali vinham. Mané Pedro não podia ter demora, com cabelo ele fez uma escola, uma alavanca com dois cordões de mil. Novamente botou o trem no trio, maquinista tocou e foi-se embora. Ah, Maria, ai, Maria, ai, Maria, ai, Maria, Maria, Maria, Independência, Bombarde. Esse é o Independência ou Marte, número 174. Acabou de escutar alguns sons ali da Terra Regional dos Pontos de Cultura. O último foi o Incrívelzinho Trindade, né? Ele que é neto do Solano Trindade e convidado especial ali do evento. Incrivelmente, ele foi sem banda e levou o pendrive errado das bases. E então foi acompanhado quase magicamente pelas musicistas russas. Participação especial também de Zé Guilherme ali da banda Malditas Ovelhas. E o final ali, como a gente escutou, foi um grande coco de celebração, todo mundo em cima do palco dançando, depois teve uma ciranda, todo mundo trocou os instrumentos, foi uma farra bem bonita, tudo a ver com esse encontro, né? Bom, agora a gente vai chegando, né, no último quartinho final aí do programa, né, e como a gente anunciou, uma transmissão independente, né, ou seja, quando a gente recebe bandas aqui no estúdio da Rádio Fiscar. Algumas vezes são ao vivo aqui no programa, né? A gente traz a galera em tempo real mesmo e eles entram aqui no calor do momento. Às vezes a gente grava com um pouquinho mais de calma, mas nem com tanta... A gente grava, né, com uma certa antecedência, mas sempre aquela emoção de organizar o som, exportar, dar aquele tratamento tal para trazer ao ar aqui. Então a gente faz isso agora, uma incrível transmissão independente com a banda Babijax Sicilianos, de Recife, né, Pernambuco. Então, mente o volume do seu rádio, banda ao vivo na Rádio Fiscar. Escute diferente aí. Transmissões independentes. Sorriso, se não vai sobrar nenhum pedaço pra poder contar. Esse palhaço pode enfim guardar algum sorriso pra depois que não houver mais nenhum bis, a maquiagem acabar, poder tirar o seu nariz. Alegoria, seu chapéu. Só de dar dó, O trapezista não quer lhe ajudar. Só levou a jaula dos leões e emprestou seu batom pro artista se pintar, fazer renascer o dom de ridicularizar. Sua alegria, olha o coelho na cartola, o velho som da radiola e o palhaço a chorar. E olha sua roupa colorida, tanta lágrima caída, sem ninguém pra lhe animar. Então, Independência Marte, transmissões independentes. Estamos aqui com a galera do Abjax e os Sicilianos. A caráter aqui, vestidos no estúdio. direto do sul da Itália, é isso? Exatamente. Do sul da Itália, do Nordeste, do Recife. É só mistura aí geográfica. Então, isso eu acho que é legal, é curioso, assim, né? Entende? Pra tentar entender um pouco do conceito da banda, que ideias que estão no ar, assim, e como que isso contamina o som, né? Vocês são de Recife, Pernambuco, acho que a sonoridade tem bastante a ver, assim, com um pouco da origem, bebe bastante na fonte, né? De sei lá, de sonoridades de lá, assim, mas ao mesmo tempo tem isso, assim, né? Tanto no show, quanto identidade do disco, e algumas temáticas dos sons, assim, remetem a esse lance meio mafioso, assim, e tal, né? Queria que vocês contassem um pouco da ideia disso, assim, de onde nasceu, como se desenvolve, se tem ideia pra onde vai, como que... conceitualmente mesmo. Na verdade, a banda, a gente pode dividir em duas partes, assim, a questão da identidade artística da banda, tem a identidade musical da banda, e tem a identidade artística, né? A questão da identidade musical da banda, mas falando dessa parte exclusiva, a banda não tem comprometimento com nenhum tipo de ritmo, nenhum tipo de música, nenhum tipo de manifestação, nada. Tem compromisso apenas com a música, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente acha que meio que dá para ilustrar as poesias das músicas que a gente faz, né? As músicas que a gente faz é meio que são texturas, criando ambientes para uma determinada poesia, para como se fosse uma história, como se fosse é como se fosse um filme e a gente fosse criando texturas, né, para essas histórias. E a gente utiliza de músicas de todas as partes do mundo para poder a gente fazer essas ilustrações dessas histórias. E também a banda, além da identidade musical, a banda tem uma identidade visual, tem uma identidade artística, né? Eu acho que o Thiago pode falar melhor sobre a identidade artística da banda. A ideia da gente, no começo, era adotar algum aspecto visual que fosse marcante. Só que a gente não sabia o que seria, ou pelo menos como seria. Então a gente foi experimentando algumas coisas. Primeiro, essa questão meio que vintage, fazendo uma referência à década de 50. Então a gente meio que foi por esse caminho. Aí depois a gente foi, pô, parece meio uma história meio mafiosa, meio que remetendo às famílias sicilianas. A gente meio que fez uma referência a alguns filmes, né, como O Poderoso Chefão, e a gente começou a incorporar isso. Então hoje a gente diz que a nossa a nossa identidade estética e identidade musical, elas se interligam de maneira a se tornar uma coisa só. Então, a estética, ela não vem só, ela não é algo desassociado da música. A música, ela meio que faz um diálogo com essa estética para formar uma identidade artística singular. Essa é mais ou menos a ideia da gente. Então, a gente fazer um arte meio de fronteira. Lógico que a primeira esfera artística é a música, né? O trabalho é um trabalho musical, mas ele faz um diálogo com outras esferas artísticas, com artes cênicas, com artes plásticas, tanto que hoje é meio como cada um representasse um personagem. A gente faz parte de uma família siciliana, então não é só questão estética, é também uma questão cênica, uma questão plástica. Então a gente faz esse diálogo para meio que ficar essa arte meio que de fronteira, né? É um pouco de arte cênica, mas é música, é um pouco de arte plástica, mas é música. Então, mais ou menos essa é a ideia da gente. Foi legal falar também do sentido das letras, assim, né? Você falou ter uma concepção narrativa, de certa forma, né, nas músicas, mas cada letra também tem... Não sei se conta histórias exatamente, mas remete a uma... Acho que é legal, né? Cria um imaginário interessante, assim. Acho que é legal vocês falarem isso e daí amarrar, tanto contando da primeira música quanto da segunda que a gente vai escutar na sequência. Inicialmente, a gente começou a trabalhar algumas músicas que eu, Babi, tinha numa carreira solo que eu fazia. Mas na medida que o processo foi pegando jeito, a gente adotou um processo de composição particular, assim, da banda, que era justamente isso, a gente meio que construindo tudo junto e processualmente. A gente escolhe, realmente, a gente pensa numa temática antes, discute sobre essa temática e de acordo com a melodia, a gente vê o que é que aquilo mais ou menos ilustra, assim, na nossa cabeça, e vai construindo isso e coloca uma letra, né? Faz um arranjo e acontece mais ou menos assim. Mas claro que existem algumas músicas que, como falei, foram do processo anterior, né? O processo da carreira que eu tive, que elas já são mais um pouco mais subjetivas, assim. Apesar da ideia ser a gente agora trabalhar essas temáticas mais, pode dizer assim, fundamentadas, a gente tem algumas músicas ainda que são mais subjetivas, que é claro, né? A gente também quer falar um pouco de uma questão mais sentimental e tudo mais. Mas a ideia principal é a gente realmente ir construindo temáticas e abordando sobre os temas mais fundamentados, assim, sobre uma visão de todo mundo sobre aquilo. Transmissões independentes. Juntos para cavalgar. busca para os dois. Dia no interior, no lápis de café, atrás da porta uma mulher, Maria, buscou água pro alazão. Guido passou-lhe a mão e ria, se alimentou de corpo e pão. Adeus, disse ele ao avaliar, ainda não era aquele lugar. Como um cowboy voltou a procurar, sempre indo em direção ao sol. Talvez só por querer imaginar que era onde deveria estar. Eu, olhando o pôr do sol, vi o ano da luz partir. Sobre nós decidi. De voz Independência Marte, transmissão independente com Babi Jaque e os Sicilianos, diretamente do sul da Itália, do nordeste de Recife. Certo? Muito bom, tá certo. Legal. Bom, falou até essa brincadeira geográfica, assim, acho que até é legal pra contar um pouco desse momento da banda, assim, né? São de Recife, mas estão na estrada, né? Fizeram uma estrada grande aí ao longo de 2010, e esse final de ano maior ainda, né? Tipo, quebrando as fronteiras, alugando carro e viajando. Já tão especialista em Tetris ali, né? Bagagem toda encaixadinha, tudo. Todo mundo juntinho, se encaixando bem também e tal. Acho que é legal vocês contarem um pouco disso, assim, desse lance até empreendedor, de certa forma, assim, de falar, vamos fazer essa turnê na marra aí, e como que vai cultivando as amizades e os contatos e as, sei lá, meio que colaborando mesmo na produção e fazendo várias datas super legais, né, percorrendo várias cidades do... Não só do Sudeste, mas agora Centro-Oeste, outros lugares também. Então, como a gente falou da banda, tudo da banda é processual. Então todo o processo da banda, a banda sempre está aberta a milhões de processos, e isso da musicalidade na questão artística e também nessa questão, né, mais efetiva de produção e tal. A gente começou a turnê em 15 de julho, que a gente tinha duas datas em São Paulo e duas datas em Belo Horizonte. A gente conseguiu armar essas datas e a gente veio fazê-la, né? Nas férias, todo mundo na época ainda estudava, ainda fazia faculdade e tal. Antes de chutar a gente o balde. Ainda tinha uma vida em Recife. Aí todo mundo veio pra cá, aproveitou esse momento pra poder fazer essas datas. Aí acabamos que nós fizemos e acabamos que fomos conseguindo outras datas. Também nós descobrimos lá em Minas Gerais os festivais da canção. Festivais onde você concorre com sua música, né, e você vai lá, se apresenta e você ganha uma premiação de acordo. Se você for pra, se sua música vencer o campeonato, se você sabe essa competição, você ganha uma premiação. Então a gente descobriu esses festivais da canção, né? E a gente fez uns em Minas e também no Rio Grande do Sul. A gente foi selecionado no meio dessa primeira turnê da gente, esse primeiro giro que a gente pensou. E a gente acabou gostando da ideia, a gente venceu alguns festivais, foram premiados em outros, entendeu? E a gente pô, foi ficando. Acabou que nessa foi ficando, ficando, foram aparecendo mais datas, a gente foi conhecendo mais pessoas. Nesse processo, né, quanto mais a gente andava, mais a gente agregava. E cada dia mais o nome Sicilianos, essa coisa de ser família, uma família siciliana, essa coisa de ser uma máfia, isso foi entranhando dentro da gente. E a gente começou a agregar pessoas, e pessoas que meio que trabalhavam nesse sistema das famílias mesmo. Essa questão das trocas, entendeu? É troca do, uma troca de contatos, troca de informação, troca de sentimentos e tal. E acaba que a gente foi incorporando várias pessoas. Onde a gente passou, a gente foi incorporando as pessoas no nosso, na nossa família. Né? Aí a gente também conseguiu, depois de um determinado tempo, um maior contato. Teve o maior contato mesmo com o pessoal do Fora do Eixo. Né? Foi quando a gente começou a se familiarizar mais, o pessoal começou a conhecer pessoas de coletivo de todo Minas, São Paulo e tal. Acabou que foi conhecendo gente de todo o Brasil. E também, de alguma forma, isso, a gente também incorporou isso dentro da nossa família, algumas pessoas, essas pessoas, e acabou que foi cada dia mais datas, e a gente mesmo voltando para Recife. E o tempo passando, e a gente não teve como ainda voltar para lá. Então, seis meses viajando. Desde 15 de julho, né? Então, a gente já fez sete estados do país. A gente já fez Pernambuco, fez Minas, fez Rio de Janeiro, São Paulo, fez Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. A gente vai agora para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, lá no Campo Grande, no Fogo do Cerrado. A gente depois, agora em janeiro, a gente vai fazer um giro pelo Nordeste, né? Vamos fazer Paraíba e o Ceará e possivelmente Rio Grande do Norte, né? E a gente tá na correria. E depois a gente novamente tem mais data por aqui, e a gente volta de novo aqui no final de janeiro pra gente continuar nessa estrada por aqui. O legal de falar disso. Transmissões independentes. Talvez é uma maravilha. Antes tarde do que de madrugada. Antes tarde do que de madrugada. Livres a voar. No ninho de sabiá a cantar. Para a multidão. Antes tarde do que de madrugada. Antes tarde do que de madrugada. Nesse quadro estreito, todo colorido em que vi mangues e arranha-céu. Sentado a duvidar, quando pensar que não, a frequência mudará, copos a cegar, vejo o filme sem tela chamar, o salão vai nos ver. Falar o que só pegar e voltar por onde pisou. Para rir e contar depois. Transmissões independentes. Amor, nicotina e vinho. A galera tudo a ver com o clima, a galera com o charutão aqui. Máfia, tomando vinho, né, bicho? Tomando vinho, tomando uma garrafa de uísque. É, eu tô bebendo uísque. Isso aí, Barbie Jack Sicilianos. A gente vai entrando no último bloco e antes de. De contar assim isso, né? Acho que do procedimento aí de. De contatos e tudo mais, eu acho que é legal, sei lá, contar um pouco da experiência, contar mais um pouco da experiência da estrada, assim, nos contaram nisso de como que, da produção, né, contaram do conceito da banda, acho que é legal o quanto que isso também vai trazendo, assim, esse lance de vocês estão vivendo, sendo uma banda de verdade há 6 meses, né, tipo, tem um trabalho antes, mas tem... O lance de estar na estrada. Eu acho que é legal isso, de buscar essa identificação, assim, né? De que ainda traz a raiz, o que vocês ainda se sentem conectados com o Recife, o que vocês acham que essas experiências podem render. Tipo, por exemplo, a última música que vocês tocaram, ou vão tocar, ou não sei se vão tocar, vocês fizeram na estrada durante a Feira da Música também. Eu acho que é legal contar isso, assim, esse processo, né? Como que se torna isso, né? Porque tem um trabalho anterior, desse 15 de julho, quando vocês saíram, e agora essa história da família se constituindo de verdade, né? E em movimento mesmo. E musicalmente, o mais pesado é você estar percorrendo isso tudo e estar criando assim, uma identidade, assim. Tipo, a gente vai para Minas Gerais e conhece a música de Minas Gerais. Então a gente meio que sente mesmo como é que é a convivência dos músicos até e tal. Aí vai pro Rio Grande do Sul, aí já vem a música no Rio Grande do Sul, é uma coisa totalmente diferente, assim, de Minas Gerais. Aí pra Santa Catarina, vai, enfim. Aí todo lugar que a gente tá passando, a gente vai meio que agregando pra nossa identidade musical, né? Uhum. A gente também incorpora, acho que, não só a música pernambucana, tá tentando, como a gente fala, tentar agregar mais músicas do mundo mesmo. Então, por enquanto, a gente tá no meio que juntando mesmo música brasileira, assim. Mas, claro, as influências internacionais que a gente meio que escuta, mas ainda não fomos pro exterior, né? Mas pretendemos ir para também agregar não só musicalmente, como folclore mesmo, enfim. Então acho muito legal, assim. Tá na estrada, daqui a pouco você vai Bijax e os Ciganos. Boa. Todo dia a gente tá numa casa diferente, tá num lugar diferente, a gente dorme no carro, a gente dorme no hotel, a gente dorme no aeroporto, a gente dorme, enfim. E esse negócio de estrada é muito louco, cara. É muito louco mesmo. É engraçado, existe um educador musical chamado Schaefer. E Schaefer, ele fala uma frase que eu nunca lembro da frase, mas a ideia da frase é algo de que. O que você escuta, você recorda. O que você vê, você lembra. Mas o que você convive, você aprende. Né? Nada como a convivência, como eu falou da questão da musical, né? Ele falou da questão musical, mas a gente fala da questão da convivência da vida. Transmissões independentes. Saudade de quem está longe, nem pode me escutar. Sem olhar pra nada, encaro a estrada, um barco louco sem mar. E quer ir pra longe, pra ficar mais perto do teu cheiro, teu sexo. Passar a noite inteira com os teus carinhos. Amor, nicotina e vinho. Me abraça nos sonhos, nem quero acordar pra lembrar onde você. chão da tua boca desenhada. Me diz o que eu quero ouvir. E me veja e sabe me seduzir. Pra passar a noite inteira com os teus carinhos. Passar a noite inteira com os teus carinhos. Amor, nicotina e vinho. Isso aí, Independência ou Marte. Essa foi a transmissão independente com Babi Jacques e os Sicilianos, banda de Recife, que veio aqui pra São Carlos no final do ano passado, né? A gente registrou essa transmissão independente com eles tocando ao vivo nos estúdios, uma entrevista e tal. E a gente rolou aqui, né? Não conseguiu rolar na íntegra aí, até por falta de tempo, muita informação nesse primeiro programa inédito do ano, né? Relembrando, a gente teve um bloco de pesquisa com músicas sarcásticas, teve músicas do Acre, né? E a participação da Carlota, né? Carla Martins, contando aí sobre toda a vibe seringal astral e também o início das conexões do Circuito Fora do Eixo, até a transição agora para começar a Casa Fora do Eixo São Paulo. A gente ainda passou pela Terra, Jornal dos Pontos de Cultura em Ribeirão Preto. E finalizamos agora com essa transmissão, Babi Jacques e os Sicilianos. Sensacional. Sensacional. Bom, temos que finalizar nossa missão. Mais uma viagem. Foi legal hoje, não foi não? Legal, cara. Nossa, pô, coisa, né? Primeiro ao vivo do ano começou bem traço, né, velho? Que você achou? Isso aí, bem louco. Que cara, você, bem como massa. Você avalia essa participação no primeira participação no programa? É isso aqui. Aí, foi minha estreia aqui, não, né? Ainda tô meio me acostumando. Como é que você chama mesmo, cara? Eu chamo Felipe, cara. Felipe. Você que é o Felipe, né? Aproveitando e mandando um grande salve para Felipe Silva também, né? Eterno integrante dessa nave, mesmo não presencialmente, espiritualmente. Ele estará presente. E quem sabe a gente não encontra ele por meio dessas viagens e se conecta com ele aqui pra trazer Felipe Silva aí, membro original da origem da história toda aqui. Mas é isso aí, que nem a gente falou com a Carlota, renovação, mutação, crescimento e... É a essência da vida, né, cara? Isso aí. Bom, galera, semana que vem a gente vai ter um programa número 175 especialíssimo. A gente vai receber a banda Gloom de Goiânia aqui, animação nos estúdios. Uma galera tocando. Já tem outras coisas aí programadas também, coisas legais. Tem umas bombas aí, né, cara? Umas coisas sensacionais aí, mas vamos guardar. Se aguardem, guardem. E, bom, a gente inicia um processo aí também do Grito Rock São Carlos, né, que vai ser no final de março. Já fica a dica, né, de 25 a 27 de março, Grito Rock. Imperdível. Imperdível. E se você tem uma banda, ou conhece alguém que tem uma banda que quer tocar aqui no festival Grito Rock São Carlos, que vai ser realizado na Estação Cultura novamente, é só entrar lá no site toquenobrasil.com.br, procurar a inscrição e fazer a inscrição, né, que daí você vai participar do processo que vai passar pela curadoria, né, que a gente tá fazendo e tal. E quem sabe não toca aí nesse palcão, com o trem passando do lado, aquela olha, emoção, a galera com vibe total, né? Tá bonito, cara. Já mais de 200 bandas se inscreveram já. Tá bombando, tá bombando. Muita banda boa. Então também aí uma pilha pra fazer direito cada um toque no Brasil e colar. A gente vai atualizando com tudo isso, vamos rolar, vamos falar sobre o pré-grito que rolou no dia 17. Aí, vamos aquecendo a garganta aí, é. Vai rolar bonito de novo. Mas o seu carnaval está salvo, com certeza. Seu pós-carnaval, né, sempre. Bom, é isso daí, semana que vem tem mais, foradoeixo.org.br/independenciaomarte para ter acesso aí ao programa, todo o conteúdo, todas as músicas, links das atividades e outras coisas. Procurei saber mais sobre tudo esse universo, discotecagem radiofônica, as bandas em conexão, colaborações musicais e muitas outras viagens. Viagens. É isso aí. Quero fazer parte deste universo e falou. Até mais. Ficou com o que aqui? Com a vinhetinha nova, ali a gente não comentou, né, sobre a vinheta nova. De despedida aí, vinheta recém-produzida, a gente dá um tchau aí e curtam aí a. É isso aí. Os novos sentidos propostos aí pela. Falou, galera. Plástica. Beijo, tchau. Falou, beijo.